Eu sou Léa Silva, de Mulheres de Alma Curada. Sentimentos que aprisionam a alma, Gilmar Vieira Chaves. Capítulo 5. Angústia. O gemido silencioso. Algumas vezes sentimos um incômodo interno inexplicável, que não é estimulado pelos órgãos dos sentidos. Em determinadas ocasiões, experimentamos uma agonia inesperada, sem que tenhamos percepção concreta de sua origem. É um tipo de sensação não exatamente lógica, em que nossa capacidade de raciocínio fica prejudicada, impedindo-nos de identificar o agente gerador desta emoção. Nesses momentos, dizemos sentir um aperto que vem lá de dentro do coração. Sim, há um tipo de consternação indevida que se instala em nossa alma, em relação a algo ou alguém, sem que se saiba exatamente o que ou quem lhe deu vida. Embora algumas vezes apresente-se de modo subjetivo, a angústia é uma realidade inoportuna. Os questionamentos sobre este enigmático sentimento de origem e razão desconhecidas atravessa a história. O que é angústia? Angústia é um sentimento opressivo que aperta a alma, estreitando as paredes das emoções pouco a pouco. Senti-la de modo ininterrupto é algo absurdamente ruim. Uma boa metáfora para angústia é a cena de uma pessoa sendo esmagada pelas paredes que se movimentam em um quarto fechado. Nesse cenário, tem-se a sensação de sufocamento e dor, o que teoricamente poderia levar o angustiado à morte. É difícil entender as causas da angústia, porém, alguns fatores podem estar associados ao seu surgimento. A angústia pode surgir da ansiedade. Boa parte dos sentimentos que aprisiona a alma humana é gerada pela ansiedade, que se caracteriza como apreensão por algo que se encontra no futuro, bom ou mal, prejudicial ou benéfico. Quando a ansiedade torna-se demasiadamente intensa, poderão ser desencadeados sentimentos de angústia e desespero. Por esse motivo, o Filho de Deus aconselhou-nos: não andeis ansiosos quanto à nossa vida. Mateus 6:25. A angústia pode surgir de um problema mal resolvido. Durante nossa caminhada, podemos nos deparar com problemas sérios, dos quais fugimos ou em relação aos quais nos omitimos por completo, sejam eles familiares, profissionais, ministeriais ou fraternos. A angústia pode manifestar-se em relação ao mal que fizemos a outra pessoa. Passou-se o tempo e não nos dispusemos a resolver. Fato é que quando ignoramos a questão devido à passagem do tempo, a situação geradora do conflito pode fazer surgir em nós sentimentos angustiosos no futuro. A angústia pode ser gerada pela falta de perdão. Quando nos reconciliamos com Deus por meio da fé no sacrifício de Cristo e de nosso arrependimento, somos obrigados a pedir perdão, a perdoar e a nos arrepender de todos os pecados que cometemos. É possível que, depois de convertidos, alguns cristãos ainda abriguem rixas e contendas, antigas ou presentes, não resolvidas. Tenham sido essas cometidas por nós contra alguém. Tenham sido essas cometidas alguém contra nós. É importante destacar que indivíduos que não sofrem processos cerebrais degenerativos não se esquecem de nada. Ainda que tais questões não estejam presentes em nível consciente, o inconsciente com elas trabalha, podendo fazer adoecer a alma, podendo desencadear processos angustiosos. O perdão é um processo de cura das angústias, não somente cura emocional, mas também espiritual. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14, 15. Respostas bíblicas para a angústia. A palavra de Deus provê consolo e cura para as nossas angústias. As dores advindas nos momentos difíceis pelos quais passamos podem ser aliviadas pela certeza de que Deus sempre está conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Viveremos dias angustiosos, porém, na adversidade, temos a possibilidade de livramento. Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás do abismo da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Salmo 71, 20 e 21. Muitos se perdem na busca de descobrir o que acontecerá no futuro. E quando podem imaginar, seja por meio de um diagnóstico de doença terminal, seja pela previsão de fenômenos naturais devastadores, ou por outro vislumbre qualquer, angustiam-se. Devemos aprender a ser felizes com o presente, a viver um dia de cada vez. A Escritura também nos aconselha nessa medida. Muitos se angustiam por coisas que ainda não aconteceram. Ser grato por tudo que temos, seja família, amigos, bens, oportunidades, assim como ser grato pelas perdas e problemas, é essencial para uma vida cristã saudável. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. A realidade da angústia não nos deve impressionar, tampouco deve aprisionar nossa consciência, pois não há meios de extinguir tal emoção. O que podemos e devemos fazer é, sem neurotizações, identificar sua origem. São orgânicas, psíquicas ou espirituais? O que a nós cristãos importa é saber que no dia da angústia o Senhor nos livrará. Basta colocar as saudades e os gemidos inominados que nos afligem diante do Senhor para que Ele faça cumprir a sua vontade em nós. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 34, 17 e 18. Textos bíblicos sobre o tema. No meio da angústia, tu me revivificarás. Salmo 138. Deus, ouve-nos no dia da angústia. Salmo 118, 1 a 5. Na angústia me deste largueza. Salmos 4. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, 22 a 35. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 19 a 33. Está alguém entre vós aflito? Ore. Tiago 5, 7 a 13. Que o Senhor te abençoe.